Tupan 3198, bom dia, autorizada chegada Mari da Presente, voando para o Editap e desça para o 050. Solo 1300 vector que é pode ser estabilizado. Gente, será mantido no meu país? Gente, autorizado no meu país, ajuste na 06. Voo 9250, desça para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado DLS, X-ray, pistão 0, reporte estabilizado. Rio, está pré-estabilizado, 9250. Mais 30 segundos para baixo. Salvador, voo 1732, câmbio. Tá Tango Juliette, Tango Zulu, prossiga. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, com toque remetido em Veracruz. Decolagem da pista 17, após a decolagem, primeira curva à direita. Ingresso no corredor Axé, 1000 pés. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 0126, November Yankee Mike. Tango Juliette, Tango Zulu, para ingresso no corredor Caixa Pregos, desça para 1.500 pés, aposta através de Veracruz. Torre 1895 para acionamento e táxi, ajustado no 06, tem um bom voo, November Yankee Mike. Lima, sem contato, chamado 8. Voo no 738, sim, está autorizada a chegada Mari, desça para 4.000 pés, sem restrições, ajuste no 06. Está presente, vou na Pro Editap. Pro Editap, autorizado Mari, sem restrições, até o 040. Gol 1983, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133, decimal 95. 251-3395, gol 1983, tá bom. Patrulha Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolou do CAB, já está aqui no através de Pituaçu para Salvador, com 02 a bordo. Gente, chame torre em 1198, decimal 95. Bem. é o Guardião 06. Sim, Guardião 06. Decolou do CAB já no litoral outra vez, pitou para pouso no Graia. Você pode não parar de Tatuã, Guardião 06. Gente. Autorizado a descer direto para 3.000. Plan 3198, autorizado a descida para 3.000 pés, ajuste na 096. Certo. 3.000 na 096, obrigado. Fiscal de Itapuã, 06. Sim, de 0 intenção direto pro Graia. Afião. Vento 1 a 0 graus, 1 a 0 nós, reporte no solo controlado, 806. 7-06, livrou no litoral, direto para o Graia, vai chamar no solo. 0, chama a torre 1-18-95, o ajuste no 096, tem um bom voo. 7, pode esperar a torre 2-95, muito obrigado pela volta. Salvador, Gono 260, autorização para Recife, Recife, disposição 8. Gono 260, Recife no 390, já aprovado, só um minuto para volta. Como é que autorizado, ingresso na Anasat, reporte pronto para decolagem. Tá, eu já fiz o capítulo 9250. Sim, chama 2 Salvador 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Boa. Plan 3-1-9-8, desça para 2.000 países, ajuste permanece, autorizado LS, reporte estabilizado. 7 para 2.000, reportará estabilizado, 3-1-9-8. Confirme? Voo 9250. Voo 9250, continua aproximação, reporte marcador centro, embaixada travada, que negar, marca 1016, 1-0-1-6. Ok, já baixou a travada, patrão externo, 9250. Uno 260, cópia. Autorizado Recife, nível 390, via Alter Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida NICAR 1 Alpha, devido à inoperância do VOR. A frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5-1-5-1. Autorizado Recife, 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0 Oceano 9250. Cente 9250, continue a aproximação, aguardando pista livre. zero menos sala 10, frequência livre. Realizado o procedimento após o TAP. Gol no 738, desça para 2.000 pés, ajuste permanece. Para 2.000 pés, ajuste permanece, confirmando, está autorizado após o TAP e Duna. Autorizado após o TAP e Duna. 089. Sinais na 255, bom dia, autorizado a chegada a Mari, desça para 3.000 pés sem restrições, autorizado da presença para hoje TAP. Hoje TAP, 3.000. Rio de Janeiro confirmando o nível 36. Negativo 300, gente, aguarda a cópia, o azul 4207. Aguarda a cópia, a saída seria do lado do Alfa. É a Diné 1 Alfa. Um 3198, complete final do procedimento, chame torre em 1-1895. Gente, obrigado. Parabéns, Veracruz, o Veracruz. Controle Salvador, é o trip 5595. Gol no 738, autorizado ILS 73, pistão 0, não pode estabilizado. 2 estabilizado no ILS. André, 098, bom dia, continue a aproximação, número 2 na aproximação, guarda a pista livre, quem negar marcando 10-16. Guardando a pista livre. Escuta, gol no 738. Autorizado, ele é sexo-way, pistão no zero, reporte estabilizado. Reportar, melhor, obrigado. Controle, Juliette, Tango, Zulu, passou outra vez, Veracruz. Papa Tango, Juliette, Tango, Zulu, mantenha a corredor Veracruz, reporte através de Paripe. Passar através de Paris, do João Salvador, trip 5595. Trip 5595, contato radar na decolagem, saída coral 1 Alfa, nível de voo 140. 5595. Nave 250 no solo zona 3, libere direito, solo 1, zona decimal 9. Fala, Salvador, boa nave 250, livrando. 099. 3198. Pode estar ingresso na direita. 9-2-0. Está baixado travado? Sim, está baixado travado. Sim. Azul 4207, cópia. Prossiga 4207. Gol 9250, ingresso a Juliette até o 09. Juliette para 09, 9250. Azul 4207, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 300. Via rota inicial Episo 10, SMAP, direto Lúvito após, conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Diné, 1 Alfa. O controle Salvador 120 decimal 8 aciona 5153. 607, está autorizado no 600, é o Rio de Janeiro, primeiro vez que eu vou, não gera, foi mais, depois de gato luz, foi só para de volta, para dar um gato de luz, né, do nosso, para ele, 208, eu controlo, 553, tanto para estar pegando. Correto, Diné, 1 no alfa, portão 01, chama pronto, azul 4207. Salvador, tá 3198, Bruno, desculpa. Tá 3198, via Alfa e reporta para ingresso da TV Juliette. Alfa para Juliette, 3198. Chiner 6200, bom dia, autorizada chegada Mari, desça para 4000 pés sem restrições, ajuste no 096, autorizada da presença para o EDITAP. Vamos lançar 38 na escuta da torre. Oh, desculpa, eu deveria ter chamado. É, passou o locador externo agora, ok? Sente baixado, travado na 3. 1738? Positivo, baixado, travado e avistado. Ok, tá livre o pouso, pista na 0, levantou na 00 graus, 099. Voo na 738. Livre pouso na 1-0. Portão 3198, Juliette, portão 03. Juliette 03, 3198. Milhas e meia de rotatória, visual com o campo, Juliette Tango Zulu. Chame Torre Salvador em 118 decimal 95, Juliette Tango Zulu. 95, obrigado, Maria. Bom dia, Papa Temo, Juliette Tango Zulu. 2 milhas de rotatória. Juliette Tango Zulu, autorizado sinal do 17, aposto terceira milha fora. Que negar 1016. Tá autorizado sinal do 17, mas reporta 3 milhas, Juliette Tango Zulu. Chané 6255, visual no setor, pode prosseguir 2000. Prezado, desce para 2000 pés, ajuste no 096, prezado LS, que foi pista no 0, reposta estabilizada. Aparece. Boa tarde, voo 1738. Voo 1738, bom dia, taxi via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette. Via Alfa, reporta para Juliette, voo 1738. Juliette, Tango Zulu, no solo 22, confirme parte do estacionamento. Gente, tá livre, tá aí, até lá, estaciona a frequência livre. Controle Salvador, Chanelinha 200, está passando a proa 043 para emitir uma formação. Autorizado desvio, o Xanema 200 informa por quantas milhas permanecerá no mesmo. Já vai entrar na guarda da presença, agora ainda só para desviar de uma formação aqui na nossa. Gente. Ingresso até o portão 05. Para o 05, autorizado. Tempo de visão. Xanema 255, completo sala de procedimento, chame torre em 1, 18, 95. 1895, Xanema 255. Xanema 200, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no meio, autorizado ele é sexo e pistola 0, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, chave na 0, 1 no meio, reporte estabilizado, ele é sexo e 0. 1 a 0, 1 no meio. Sim. Botando Juliette, Bravo Delta, sem a identificação. Botando Juliette, Bravo Delta. Contato radar a 5,6 milhas sudoeste do Velho Salvador para a chegada mar e voe na proa de mar, reporte para descida. 3191, formação Lima, Galeão 340. Gente, só um minuto para cópia, tá 3191. Escuta. Uno 260, autorizado, chama pronto para ataque. Chama para ataque, Uno 260. Depouso, pista 1-0, vento 1-0-0, grau 089. Depouso, pista 1-0, 6255, está embaixo, travado. Via rota conforme Antes do Luno 0, SMAP direto Lúvito, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 1 no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida de NER 1 no Alfa. O controle Salvador 1 no 20, decimal 8, aciona 5163. Afirmativa, 340 aprovado. Para o Rio de Janeiro, Galeão, decola 1-0, direita, Nadineu no Alfa. 1208, controle 5163, eu transponder da 3191. Meto correu alto, portão 62, chama pronto, está 3191. Volta da 3191. Gente, desça para 3 mil pés sem restrições, ajuste na 096. Controle Salvador, Oceania 6200, estabilizando no ILS da UNO. Ciente, completando do procedimento, chame torre em UNO 18 decimal 95. Chamar UNO 18 com a torre Salvador, Oceania 6200. Comandou, bom dia, Oxané 6200. Cumpri embaixar travado, estabilizado no ILS da UNO. Ponto Oxané 6200, avistado, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, Oxané 6200. Autorizado via BAT 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 096, tem um bom voo, 1260. Fala, Salvador. Ocean 6255, bom dia. Taxi via Alfa, reporta para ingresso da Juliette. Alfa, reporta para Juliette. 3740, ação de identificação. Se mantém o nível de voo 090 na proa de Itapes.